aprende, com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto, falo tudo e digo adeus. Tem um horário combinado, pra que nada dê errado, você sabe como é. Mas acaso ele estando, você diga foi engano, aqui não mora essa mulher. Mas coração está querendo te encontrar. É um risco, mas não dá pra suportar essa dor, essa vontade de te ver. E nessa hora fala alto o coração, e no risco de assumir essa paixão, deixo claro que vou preferir você. Você correndo atende, com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto, falo tudo e digo adeus. Tem um horário combinado, pra que nada dê errado, você sabe como é. Mas acaso ele estando, você diga, foi engano, aqui não mora essa mulher. Mas coração está querendo te encontrar. É um risco, mas não dá pra suportar essa dor, essa vontade de te ver. E nessa hora no risco de assumir essa paixão.